pra decorar os dias. Te empresto minha neblina. Vamos nos espalhar seringas, ver o mundo girar de cima no tempo da preguiça. Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo. Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar. Vai nascer.